Madruga no quarto, várias madrugas nas ruas do pai. Fiquei seguro, isso é perigoso. Por isso meus manos tão tudo no pau. Taco na pente, loucona de al. Ela é baixinha, precisa de sal. Salve fugando os meninos de cana, fazendo mó grana, vendendo esse sal. Motorcycle, racks on me, não saiu. A bala bateu, deu medo. A bala bateu, deu medo. Meus manos caíram no cheiro. Eles agem como um bee. Nós tá pussy, essa pussy tá no clique. On my wrist, pretty diamond on my beat. Essa pussy tá no clip. Wax on me. Ice, ice on my wrist, pretty diamond on my beat. Essa pussy tá no clip. Wax on me. Fume esses asas, a culpa até cai. Eles vão ver que todo mundo já sabe. Eles vão ver que todo mundo já sabe. Pega essa beat fazendo esse store. Nós não cola com bola. Rego novinho da fuga no bar. Fica de canto, não fala de nós. Nós temos contato que manda com nós. Cutting girl rollers, big ass bitch no banco da Hornet, yeah. Hoje no baile é Marconi, foda-se o pussy que fala meu nome. SUV com mais slime, toma esse cash senão ele some, yeah. Acho que eu já tô high, perdi as contas contando meu money. Sabe só como é quem, ey, conto mais só de 100. Segue minha bitch que é Saint Laurent, ela quer tomar entorpecente. Fome ser green, aí bola ser green shot, blow no bloodshot. Sei que cê fez muito menos que o minimal, você não soma no blood. Toma esse back até fica chinês, faz o meu cash, mas não foi de mês. Beijo teu spy, é claro, mais lame. Acho que isso sempre foi hate. Motorcycle, a bala bateu, deu medo. Go, se largue meu dedo. Go, meu bando, meu selo. Go, go, a bala bateu, deu medo. Go, se largue no dedo. Go, bando, go, meu selo. Go, sarro, yeah, go. Bala na agulha, só clique, tic-tac. Clina no lean mesmo, gingado. Passa o Eripa, fica ligado. Mano, eu tô chapado. Puto sentando, ecstasy. Acostumado com chuva de tal. Block tight, bloco na mão. Quarto de milho, pai, chega no top. Um quarto de milho, cava dia no colo. Reflete dentro da pop. Brilho da chain, dançando no escuro. Vai ficar tonto, olho pro pulso. Eu juro, é tenta crer que eu tenho, que eu tenho. Eu sei, yeah. Não é tijuco, jogo na bis. Yeah, cancela os feios, yeah. Eu mudo tudo. Ice on my race, pretty diamonds on my beat. Perfumando camarim, fumaça de cannabis. Toma essa bala que eu fico feliz. Bicho do spike, já faço uma ri. Tô com meus mano fazendo isso aqui. Ele só fala, mas não faz isso aqui. Motorcycle, passa igual um raio. A bala bateu, deu medo. A bala bateu, tô pego. Tô de Draco, todos meus manos são Fredo. A bala bateu, deu medo. A bala bateu, tô pego. Motorcycle, racks on me, não saiu. A bala bateu, deu medo. A bala bateu, deu medo. Meus manos caíram no cheiro. Eles agem como um bee. Nós tá pussy, essa pussy tá no clip, clip. Ice on my wrist, pretty diamond on my beat. Essa pussy tá no clip, clip. Wax on me. Ice on my wrist, pretty diamond on my beat. Essa pussy tá no clip. Wax on